Leitura de contracapa. Prepare-se para uma longa viagem, uma jornada de 4 bilhões de anos até a origem da vida na Terra. Nas mãos de Richard Dawkins, considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Times em 2007, a árvore genealógica da vida se transforma em uma imensa estrada rumo ao passado, onde a cada entroncamento encontramos outros peregrinos em busca de seus ancestrais. Muitos deles têm histórias que revelam muito sobre a imensa diversidade biológica que habita o planeta e iluminam conceitos da biologia evolutiva que não cessam de desafiar especialistas. A peregrinação é uma viagem não só no sentido literal. Não há alucinógeno que se compare à natureza e à evolução que acabou conduzindo a seres capazes de compreender o processo e até de compreender o processo pelo qual o compreendem. Uma nova crônica da vida lindamente ilustrada, The Economist. O resultado não é só a riqueza de ideias sobre como seres vivos evoluíram, mas um forte sentido de urgência e absorção com o qual a ciência é feita, Independent. Um livro ambicioso, cheio de sacadas iluminadoras, The New York Times Book Review.